Há um momento na vida em que é preciso lutar. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar. Não adianta sorrir, nem vale a pena cantar, se é verdade que o amor um dia vai se acabar. Já não merece perdão por essa pobre ilusão. E chora o vento da tarde, chora a água no cais desta cidade vazia onde ninguém mora mais. Até o céu escureceu, nem mesmo o sol hoje nasceu. Toda cor se transformou numa tristeza de viver. Por isso o jeito é lutar, parar de novo, voltar o amor que a vida perdeu na flor que se desprendeu. E há tanta gente na terra que vamos ter de mostrar que o amor é vida serena, é horizonte no mar. E quem quiser entender e se puder ajudar, nosso desejo é fazer todo o universo se amar. Resolve um dia acordar. Não adianta sorrir, nem vale a pena cantar, se é verdade que o amor um dia vai se acabar. E quem disser que o amor é uma pobre canção já não merece perdão por essa pobre ilusão. E chora o vento na tarde, chora a água no cais nesta cidade vazia onde ninguém mora mais. Até o céu escureceu, nem mesmo o sol hoje nasceu. E toda cor se transformou numa tristeza de viver. Por isso o jeito é lutar, parar de novo, voltar o amor que a vida perdeu na flor que se desprendeu. E há tanta gente na terra que vamos ter de mostrar que o amor é vida serena, é horizonte no mar. E quem quiser entender e se puder ajudar, nosso desejo é fazer todo o universo se amar. Todo o universo se amar. Todo o universo se amar. Todo o universo se amar.